Azul 4006, livre LS, X-Ray sem glide, direção para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Azul 4006, copiou o controle. Azul 4006, Salvador. Ou no 604, chame Recife, 2685, boa noite. 2685, boa noite. Azul 4006, Salvador. Azul 4006, desça para 2000 pés, está autorizado o LS sem glide, reporte localizador. 2000 vai completar o RNAV, pode ser? Relativo, servido 366 caso tenha condições, desça para 2500 pés, 1014 ajuste. 2500, 1014, 366, passear o 06. Controle Salvador, boa noite, o 3305 passou 140 110, voando a man. Informação Alfa. Tá 3305, identifique chegada Amã, desce ao 050. Chegada Amã, desce ao 050, tá 4006. Gente, Azul 4006, torre 18612, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 4006, Azul. Azul 4006, boa noite, repórter Serra Vitor 372, trem todos fechados, travado, em os primeiros 90 metros fechados. Gente, 4006. Salve 747 autorizado, puxa sonar. O nível autorizado agora 360 para Guarulhos. Checado, 4006 azul. Azul 4006, autorizado, pouso pistão no 0.160 graus, 0.69, cabeceira deslocada 9.0 metros. Tem livre pouso deslocada, 4006 azul. Radar 5 milhas para Conde, chegada Bonf, vou na proa de Bonf, é o número 4 na aproximação, reporte para descida. Gente, proa de Bonf, número 4, na chamada ideal, 5.5.45. 3305, sua intenção é RNAV ou ILS X-Ray? ILS X-Ray sem glide, senhor, 3305. Ciente, está autorizado, ILS X-Ray sem glide, vista para 2000 pés, 1014, reporte localizador. 2000 pés, 90 no quadro, reporte estabilizado no lote, autorizado o ILS 10 sem glide, usando 3305. Para o táxi está com 138 a bordo, autonomia de 4,20, alternando em confins. 747 autorizado, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, dá 1-0. Índia Alfa, reportaremos pronto, ponto de espera, dá 1-0. Azul 4006, solas 42, livre táxi. Via Gol, via Fox Alpha, reporte antes e através com a Juliette, através com a Juliette. Fox Alpha, através da Juliette, azul 4006. Autorizado ali ainda, colar a pista no 0, vento 160 graus, 05 nós. Autorizado ali ainda, colar o objeto 6747. Para 9907, boa noite. Identifique, chegada bom, desça ao 040. Igual, boa noite. É o 440. Bom, total 9907. pista até 3305. 4006, autorizado táxi a Alfa Índia para o gate 02. Alfa Índia para o gate 2, azul, 4006. Torre Salvador, boa noite, está 3305, a longa final da pista 1-0, já visão. 3305, reporte, marcador externo, trem de pouso baixado travado, informa os primeiros 90 metros fechados. Ciente dos primeiros 90 metros, reportar externo do 1-0, está 3305. Jet 6747, Eclos 45, chame controle 19-35. Controle, Webjet 6747, decolado, está cruzando 1800 pés. Web 6747, boa noite, contato radar, submantenha 360, saída da El, autorizado da El na presente. Autorizado, por hoje da El, da presente, Webjet 6747. Ô, Salvador, 355 no 5, no ideal de descida. 55 no 5, desça ao 050. Ao 050. Torre Salvador, T3305, passou em Serra, embaixo travado. São 3305, autorizado, pouso, pista 10, vento 170, grau 05 nós, cabeceira deslocada. Ciente da cabeceira deslocada, livre pouso, pista 10, T3305. 3305, sala 49. Livre pela Eco e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na Eco, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3305. IMEA 747, AMIL CENTRO, 1288, ATERNO 3325, boa noite. 288, 1335. Sinta livre táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Livre via Alfa Juliette para o 06, até 3305. Livre 55 no 5, autorizado por Rode Pelo na presente. Rode Pelo para o 55 no 5. Sala 9907, autorizado LS X-Ray Sanglide, desça para 2000 pés, 1014, reporte localizador. 2000 pés, 1014, sinal localizador. Trip 5555, desça ao 040. Para o 40, o 5555 da trip. Contando, total 9907. 9907, torre 119, 3612, boa noite. Oi, Ventus. 5595, autorizado LS X-Ray sem glide, desça para 2000 pés, 1014, ajuste, reporte localizador. Autorizado LS 1014 para 2000, trip 555, vai chamando lock. Sente pro motor, total 9907. Total 9907. Total 9907, autorizado pouso pistola 0, vento 150 graus, 069, cabeceira deslocada. Sim, total 9907. Estabilizou no lock, o trip 5595. Visão com a pista? Afirmo. Sim, a chama 12, 198, 3612, boa noite, 5595. 18,6, grato, boa noite, obrigado. Muito boa noite, é o trip 5595. 5515, continua a aproximação, o ar de pista livre, fomos menos 90 metros fechados. Sente, trip. Total 9907, sala 0100, autorizado táxi Alfa Kilo Pad 3. Alfa Kilo Pad 3, 3. 5515, check 3, autorizado pouso pistola 0,190 graus, 0,69. Espera deslocada em 90 metros. Baixou e travou o 5515, autorizado.